sem que me possa enganar. Quem há de casar consigo, quem por si anda a penar. De longa saia, trouxa de venda, nasceu na raia, dorme na tenda. Cara bonita, mocetona, com uma pinta cor de azeitona. A seguidilha vai lá preceito, usa mantilha rasa no peito. Chama-se Olinda, diz-te espanhola, cigana linda, que peles mala. Chama-se Olinda, diz-te espanhola, cigana linda, que peles mala. Mas a cidade é miragem, que Olinda não gostou. E um dia foi de viagem e na fronteira ficou. Vende tapetes de Cairo, de feira em feira caminha, mas a rua do meu bairro não tem a graça que tinha. De longa saia, trouxa de venda, nasceu na raia, dorme na tenda. Cara bonita, mocetona, com uma pinta cor de azeitona. A seguidilha, baila preceito, usa mantilha rosa no peito. Chama-se Olinda, diz-te espanhola, cigana linda, que pedes mala. Chama-se Olinda, espanhola, cigana linda, que pés mola. De longa saia, trouxa de venda, nasceu na raia, dorme na tenda. Cara bonita, mocetona, com uma pinta cor de azeitona. Na seguidilha, vai lá preceito, usa mantilha rosa no peito. Chama-se Olinda, vista espanhola, cigana linda, que pés mola. Chama-se Olinda, vixe espanhola, cigana linda, que pés mola. Eu quero ter eternamente este segredo junto às nossas mãos, linha a linha, dedo a dedo. Eu quero ver e adivinhar as ratoeiras espalhadas no caminho, insinuando traiçoeiras. Eu quero ter a cega e surda resistência que impede os nossos olhos de perder a inocência. Eu quero estar para além da multidão inquieta. Eu quero apenas ver no céu o meu país. Ser feliz. Eu quero apenas ver no céu do meu país. Que conquistei o teu amor e o meu direito a ser feliz. Eu quero ter eternamente este segredo junto às nossas mãos, linha a linha, dedo a dedo. Quero dar à nossa vida a dimensão de um sorriso de criança, de um discurso de Platão. Eu quero estar em sintonia permanente com quando fazemos amor no nosso quarto crescente. Eu quero ter à nossa porta um Deus antigo que nos guarde do perigo. Eu quero ter eternamente este segredo que juntou as nossas mãos, minha a minha, dedo a dedo. Rádio Onda Nacional tem nova casa. www.ondanacional.com. Sintoniza-te. E é assim, meus amigos, já estamos a 28 minutos depois do início do programa. Quer dizer que já só faltam 32 para terminar esta primeira hora. Passaram por cá Lena de Água com Aguaceiro, depois José Cid com Linda Cigana e por fim Lara Lee, Eu Quero Ter Eternamente Este Segredo. Esta é a Rádio Onda Nacional, temos um blog, passe por lá, passe por radioondanacional.blogspot.com. Passem também pelo nosso Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Continuar, vamos ficar com José Afonso e Menino de Ouro. Oh, meu menino é doiro, é doiro fino. Não

enfermeiras, sorrindo sempre a quem sofre, mesmo sofrendo também, não podem vê-la chorar. Portugal, de Les a Les. Em pedaços, desde a tarde desse dia em que a longe se perdia para sempre o som dos teus passos, desde a tarde desse dia. Perdia para sempre o som dos teus passos. Saudades fazem lembrar silêncios do teu olhar, segredos da tua voz. Lembras-te daquela vez quando eu cantava a teus pés travas que não tinham fim? Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Acabaram de cantar aqui na Onda Nacional os seguintes: José Afonso com O Menino de Ouro, depois António Sobrino com

Tengo ganas de llorar cuando me acuerdo de Angola. En Angola las mujeres son palmeras dibujadas que la luna no se atreve a nombrar su piel tostada. La la la la la la la la la la la la. Que vontade de chorar quando me lembro de Angola. Mama banana cola, mama banana cola, mama banana cola, essa se come Angola. Mama banana cola, mama banana cola, mama banana cola, essa se come Angola. Mama banana cola. Ai, que saudade, meu Deus! A minha terra linda, meu Deus! Onda Nacional, a melhor companhia na web. Thank you. Pois é, meus amigos, já só faltam 9 minutos para o término da primeira hora de Portugal de Les a Les de hoje. Como eu vos costumo dizer, estamos na Rádio Onda Nacional e este programa passa também na Rádio Antena Web. Na Onda Nacional, de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas. Na Antena Web, de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Passaram por cá os últimos sons, foi Manuela Bravo com Sobe, Balão Sobe, e depois Duo Negro com Nicola, e por fim Madre Deus com O Pastor. E agora vamos ficar até ao fim, que eu agora já saio, só volto depois do sinal horário da hora certa. Vamos ficar com Paula Teixeira e Sonha Comigo. Depois, António Sala, Para Lá do Mar. E, por fim, Carlos Paião com Playback. Depois do sinal horário, eu volto. Segredos teus, os meus depois hei de contar. Vou sair sem te acordar e levar o teu delfinho azul. Ninguém fica a teu lado. Ficou tudo para trás a largar. Ali eu trabalhei, noites sem dormir, um choro de partir sem voltar. Ali também cresci, ali assim vivi em terra, amor. E agora a volta acesa que cedo se tornou em dor. Amigos eu deixei, em casa onde morei, para lá do mar. Irmãos eu encontrei, aqui neste lugar para voltar. Ficou tudo para trás a largar. Eu trabalhei e ao mundo filhos vêm para lá do mar. E noites sem dormir, um choro de partir sem voltar. Ali também cresci, ali assim vivi em terra, amor. E agora é luta acesa que cedo se tornou em dor. Em casa onde morei, para lá do mar. Irmãos eu encontrei, aqui neste lugar para lutar. Irmãos eu encontrei, aqui neste lugar para lutar. Irmãos eu encontrei, aqui neste lugar para lutar. Irmãos eu encontrei, aqui neste lugar para lutar. Nacional, uma nova rádio, um novo despertar para o sucesso. I love you. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. www.ondanacional.com. Acompanhe-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. A

nossa paixão nesse baile de verão. Aqueles montes, as belas fontes de água a pular. minha terra que me viu nascer. Adeus, adeus, que a saudade já me faz chorar. Adeus, adeus, mas para lá meu é de cá voltar. Adeus, adeus, eu vou partir mas não vou esquecer. Adeus, adeus, à minha terra que me viu nascer. Adeus, adeus, que a saudade já me faz chorar. Adeus, adeus, mas para lá meu é de cá voltar. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. A sua rádio na internet. Agora que passam 13 minutos depois do início da segunda hora de Portugal de Les a Les de hoje. Continuo a estar aqui deste lado o Narciso Gonçalves, que realiza e apresenta este programa. Iniciamos musicalmente com três nomes e começamos com José Malhoa e Aperta. Aperta com ela, depois o Emanuel, Ó Senhor Guarda, Não Me Leva Mal. E por fim, Banda Lusa com Portugal e Boas Saudades. Agora vamos passar a ouvir Tonisha com o tema Gostar de Ti. gostar de mim não é só beijar a boca que te ofereço. Gostar de mim não é só dormir na cama onde adormeço. Gostar de mim não é só levar-me a jantar ao restaurante e brindarmos com uma taça de espumante. Sobre a terra sem lamentos, a giesta vive só, sacudida pelos ventos e coberta pelo pó. É bravia, mas encerra no seu todo de humildade a modéstia desta terra do amor e da saudade. Dentro a máscara da terra, quando a noite flutua, brilha a siesta da serra, a luz branca da lua. Dentro a máscara da terra, quando a noite flutua, brilha a siesta da serra, a luz branca da lua. Mesmo quando já não presta e o inferno é do temer, aproveita-se a giesta para os velhinhos aquecer. E as faúlhas crepitando na braseira incendiada ainda estão como invocando da giesta a flor doirada. Dentro a páscoa na terra, quando a noite flutua, brilha a giesta da serra, a luz branca da lua. Dentro a páscoa na terra, quando a noite flutua, brilha a giesta da serra, a luz branca da lua. Onda Nacional, a tua melhor companhia. Dentro a páscoa da terra, quando a noite flutua, brilha a siesta da serra, a luz branca. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Vinte minutos depois do início da segunda hora, faltam 40 para o final da mesma. Por consequência do programa, ouvimos agora mais dois. Foi Tonisha com Gostar de Ti e Carlos Guilherme com Giestas. Agora vamos ficar com cinco fados, Vamos começar com Margarida Bessa e Fala da Mulher Sozinha. No fim desta sequência de fados, eu volto cá para vos dizer quem por cá passou e o que vieram cá cantar também. Fiquem por aí, fiquem na nossa companhia, estão na melhor companhia da web. Fazes das tuas a tradição, fez-te burguês,

deixem-nos cantar tristonhos, doentes, medonhos. Façam os fados ativos, se os querem ver vivos. Pode o fado ser eterno, ritmado, alegre, bailado, moderno. Sou um fado desta idade, saltadinho com viveza. Sabe bem não ter saudade, saudade, saudade, saudade faz tristeza. Cá por dentro o sangue ferve, a moleza vou dar fim. Sofre tanto que não serve, não serve, não serve, não serve para mim. Vamos, cantem este fado, mexido, marcado. Fado assim é divertido, pulado, batido. Tem em si um ar de festa, bem nossa, modesta. Mas que sendo portuguesa, perdeu a tristeza, ganhou a beleza. Sou um fado desta idade, saltadinho com viveza. Sabe bem não ter saudade, saudade, saudade, saudade faz tristeza. Cá por dentro o sangue ferve, a moleza vou dar fim. Sofre tanto que não serve, não serve, não serve, não serve para mim. Onda Nacional. Cá por dentro o sangue ferve, a moleza vou dar fim. Sofre tanto que não serve, não serve, não serve, não serve para mim. Portugal, de Les a Les. Não posso cantar o fado. O fado faz-me chorar, faz-me lembrar o passado, já não pode voltar. Faz-me lembrar o passado, o que já não pode voltar. Eu cantava noite e dia, sem nada me dar cuidado. Não tenho a mesma alegria, não posso cantar o fado. Não tenho a mesma alegria, não posso cantar o fado. Se quando canto entristeço, não é para admirar. Tenho saudades de tudo, o fado faz-me chorar. E tenho saudades de tudo, ai, o fado faz-me chorar. Quando ouço alguma guitarra ou alguém cantando fado, sinto que a minha alma chora, faz-me lembrar o passado. Sinto que minha alma chora, faz-me lembrar o passado. Cantiga só desgarrada, que sempre me hão de lembrar. Adeus tempo em que as cantava, que já não pode voltar. Adeus tempo em que as cantava, que já não pode voltar. A Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds for me. Nossa, nossa, assim. mais e mais música. Onda Nacional, sintoniza-te. Agora estamos a cerca de 23 minutos do fim do programa de hoje. Vou-vos dizer então quem passou por cá destes fadistas todos. Começamos com Margarida Bessa e o tema Fala da Mulher Sozinha. Depois Anita Guerreiro com Fado Gingão. O terceiro foi o Carlos Zell com Maldito Fado. Depois Lenita Gentil com o tema Só o Fado desta Idade. E por fim Maria Teresa de Noronha, Cantigas à Desgarrada. Pois foram as cinco que por aqui passaram. Vamos então deixar o fado e vamos nos virar agora para os Meio Moço com Barcarola Portuguesa. Depois passa por cá José Afonso e depois Adriano Correia de Oliveira. Vamos ficar só com os Meio Moço e depois José Afonso. Eu volto a seguir. Sem antes de ir embora, quero lembrar que os endereços de e-mail para o qual nos pode escrever. Temos para o meu narciso.ondanacional@gmail.com e o da rádio como radio.ondanacional@gmail.com. Ou então, se quiser, para ser mais fácil, geral@ondanacional.com.

Pois bem, chegamos ao fim de mais um Portugal de Les a Les e os últimos que por aqui passaram foi o Toy com Momentos de Ternura e por fim os Trabalhadores de Comércio Chamem a Polícia. Pois bem, então eu vou embora por hoje e voltarei num próximo programa, pode ser já amanhã. Fique por aí, fica bem, fica em muito boa companhia, somos Onda Nacional. Adeus, até ao próximo programa.